prosigue con el Shalom 02. Guardião 02, você pode subir o farol de Chapuá? Informa o vento 180 graus com 8 nós. Olá, Chalecador, Chaneia 62, já no dia. 200, Chané Torre, 1 no noite, 2 para 9 e 5. 8 nós, já no dia, 62, já. 402, entra para 2000 pés, 200 manhã, LS3. 6, 3, 3. Torre de Salvador, bom dia, Chané 6200, uma milha externa. O Chané 6200, informa o QNH 10118, chuva leve sobre o campo, pista molhada, a última aeronave pousou, reportou visual com 910. Reporte visual com campo, o Chané 6200. Já está visual, a vista cabeceira, 6200. Mantenha em espera sobre o farol de Itapuã ou o Guardião 02. Confirmou o vento para 6200? O Chile é 6200, informa o vento 180 graus, 8 nós, livre pouso, pistão na zero. Livre pouso na 1-0, 6200. O Guardião 02, visual com o Airbus da Avianca na final pistão no zero? Visual com a Avianca. Condições de cruzar a retaguarda do tráfego e prosseguir para a final do GRE? A retaguarda do tráfego da Avianca, o Guardião 02, para fogo no GRE. Ciente, autorizado, reporte na final do Graero, o Guardião 02. Contra a final do Graero, Guardião 02. Legal, o balizamento ajuda, 6200. Ciente, o balizamento já está ligado, vamos colocar no máximo, viu, o Chené 6200. Tá ok, já está avistando, 6200. Dois de torres, uma noite decimal, 9. 2 por 9, 4 de torres. Oi, Salvador, bom dia, azul 4082, está no localizador. Sente, azul 4082, continue a aproximação, aguarde a utilização de pouso QNH 1018, informa que está morada, chuva leve de cobertor. Hoje à noite, gente, chuva leve, 4082. Azul 4082, reporte como visual, com o outra. Cobra aí o guardião. Ciente, informa o vento 180 graus com meia dúzia de nós, reporte no solo controlado, o guardião 02. Outra solo controlado, guardião. 370 pelo 58, pista 90, curva esquerda na Pucaracaju, controle 119.8, transponder 503 no 790. 119, pois, 62 de andar. O Marte Alfa aguarde para decolagem, uma aeronave para a aproximação, pistão no zero. Bom dia, táxi via Alfa, reporte no show de vento. Só reportando, show de vento, Azul 4082, pista livre, vento 170 graus com 7 nós, autorizado pouso. Avistou a 800 pés, autorizado pouso 402. Ciente, azul 4082. Tango Mike Charlie Alpha, atente à esteira de turbulência do Embraer. Livre decolagem, posição 17, vento 170 graus com 7 nós. Próximo a Júlia, entre o 6200. Sou portão previsto é 1. A nave da TAM está prestes a iniciar o táxi, com cautela vá taxiando, ingressando a Juliette, nós aguardando o táxi da aeronave da TAM. Papatango Mike Charlie Alpha, decolado ao 44, chame controle em 19.8. 198, Mike Charlie Alpha. Controle Salvador de Papatango Mike Charlie Alpha. Papatango Mike Charlie Alpha, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, saída Momo, está cruzado direto para Momo? Direto Momo, ele. Na frente, Mike Charlie Alpha. Zero sem restrições, Mike Italiano. Tá certo, vamos passar o Mike Italiano, direto bom. Prisão 91 na direita, ponte de espera 1895, 1018, uma boa viagem. Na Lima tem cabeceiro no zero. 31991, autorizada a decolagem, pista 10, V190 graus com 99. Prossiga por 05943. Confirme o horário do plano, Salvador Natal. Do plano, o 5945. Não tenho nada do seu plano no meu sistema, eu vou coordenar o 5945. Tan 3191, decolado aos 4 norte, chama controle em 199.8. 198, obrigado, até a volta, Tan 3191. Né? Controle Salvador, bom dia, Tan 3191, cruza 1700 da Euleda. 3191, contatada, suba para nível de 340, saída da Euleda. Por favor, da Elda presente? Exato, Leda. Melhor ainda, direto Leda da presente, 3191, obrigado. Estado Guarulhos, 340, pesolou no meio, decola pistão 0, curva direita, da Euleda Motiva. Controle 119.8, transponder 5012-3895. Da Euleda Motiva. Da Euleda Motiva. Confirme? Ok, tem que coordenar com o controle. Eu vou coordenar só antes da estrela, não sei. 3895 é o solo? Vai dar block, concorra direito, vem. 235-260, mais italiano. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. 125, 1, 33, 25, da 319, 1, até mais tarde. Galeão, nível 3, 60, pêndulo 10, decola piscina 0, curva direita, da El, Leda Motiva, controle 119, décima 8, transponder 5006, 956. Portão 2, time pronto, 1556. Eu entrei em contato com a IES, a IES vai retransmitir o plano para mim, o 5945. autorizado, chama o táxi. O acionamento em coordenação com a infra-aero. Aqui tem uma aeronave da TAM puxando no, já no setor, aguarda para o push, no 556. Sim, tá pronto, cópia. Não, o 5945 tá pronto, cópia. Autorizado, Salvador Natal 170, Golf 677. Regulada pista 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8 e aguarda o transponder, o 5945. Transponder é o 5044, 5945. Transponder 5044. Bate militar, livre acionamento, chame táxi. Zero cinco, ou posição 10, 1790. 5. Sim, está autorizado, chame táxi. Ponto espera 1895, 1017, boa viagem. 216, boa, identifique, chegada à mar e desça para o nível 050. Coordenação com a infraérea está autorizada de todo acionamento, aguarda para o push. A cópia 1017-6293. 556, portão 2 autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Para 3895, autorizada a Niari, decolagem pista 10, vento 200 graus, com 7 nós. Caminho de alfa, ponto de espera 1895, 1017, boa viagem. Autorizado, chame na hotel. Na hotel, mantém a posição 5945. Firme? Noite zero, guarda-cobre, 1017, com azul. Delta, prossiga. Aguarda a cópia 1017, Marco Delta. O 4-6-3-11 autorizado, chama o táxi. Onda 790, a linha mantém cabeceira no zero. Chegada Mari, foi na proa de TAP e desça para o 050. Para decolar da interseção? Gente, mantenha a posição. O 945 está autorizado o cruzamento da pista 1028, vai reportar na alfa. Chama o controle em 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle da 3895, na sua escuta, muito mais direto. 3895, Lisboa, contato radar, Lisboa para 340. Autorizado 340, tá, 3895. Chega. Chega 6213, ponto cópia. Reporte antes da Juliette, 5945. Né, 6213, front copy. Salvador Galeão, o nível 360, pêndulo 10, decola pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle 119.8, transponder 50 no meio. O voo no 790, vai retornar para o ponto espera ou para o portão? Informa no localizador. Portão 1, não chama pronto. O voo 1790. Afirmo, libere na Delta. Marque com o Delta Guardi, o número 2, ok? Autorizado. Firma o ajuste 10017. Manda cópia 1017, o azul 4207. Dael. Cópia número 4, o ajuste 1017. Controle 3195, desvio esquerda para 230, informações. É só livre de desvio, desvio, 3295. Precisa voar bloco da presente, 3895. Após de atualizar do bloco. Controle de bloco, 3895. Salvador Ilhéus, 180, Golf 677. Pista no zero, curva direita, Dael, Lida Ilhéus. Controle 198-5023, 4463. Tom 9, chame pronto, 4463. Assim que liberar na Delta, chame sol em 121.9 para passear para o portão. Chegar na da Oceané, ponto de espera 1895, 1017, boa viagem. Vai seguir a nave da Oceané, ponto de espera 1895, o ajuste 1097. Aguarde, portão 2. Dois. 790, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. O Mike Eco Delta, pronto cópia. Salvador, Jundiaí, 120. Conforme a rota do plano, pista 97, curva à direita, saída Coral. Controle 119.85043, o Mike Eco Delta. Quantos a bordo, Mike Codelta? 1895, ajuste 1097, Mike Codelta. 30 graus, com meia dúzia de nós. 1790, táxi Alfa, Juliette, portão 5. 4-4, bom dia, identifique. Vem na proa de TAP, desça para o nível 050, chega da marca. Para 2.000 pés de restrições, o ajuste no 097, está autorizado a final do procedimento, é o número 2 na aproximação. 145, mantém o ponto de espera com o 090. Estacionamento, chame táxi. 207, cópia. Salvador Rio 340, Pesolo 10, decola pista 10, curva à direita, Dael Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5001, o 4207. Portão 08, chame pronto, 4207. 1864 da Gol, copia. Salvador Maceió 370, Peruíbe 58. Decola pista no zero, curva à esquerda, Full Caracaju. Controle 119.8, transponder 5033, 1864. 3895, chame agora de pista, 1251 e alterna 13325. Palinho mantém cabeceira no zero. Então 11, chama pronto. O Giné 6311, no decolado 18, chame controle 119.8. 98, boa tarde. Eu sou Giné 6311, passando 1300, nada a El, solicita pro de Leda, se possível. Eu sou Giné 6311, contato com a El, autorizado Leda, estou para o 340. Leda, 340, obrigado. 3206, fui, Elias. Salvador, 132-16, final ILS, passou em dia certo. 132-16, continua a transformação, aguarde a autorização de pouso, PNH 1017, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte como visual com o campo. Reporte era visual, 132-16. Informe no localizador. CSV para 2000, sente como número 2, o TAM 3604, reporta no localizador. 0018, perdão, 0017. SAB 5945, decolador 19, chame controle em 1199.8. 119.8, 5945. 3216, visual. 3216, baixar de travar? Confirma. Ciente, trata agora de estado, início do posto, que está no 0, vento 200 graus, com meia dúzia de nós. 3216. Papatango, Mike S Delta, sente esteira de turbulência do Airbus 320 da TAM. Autorizado de decolagem. Vista 17, o vento 210 graus com meia dúzia de nós. Contato rodando decolagem, vou para o nível 170, sai da PUC. Sai da PUC 170, 5942. Despacho mundial, por espera 1895, ajuste 1017, vai seguir a aeronave da Gol, que puxou no setor 1 do grande pátio. Está molhada, reporte quando o visual com campo, ultra 3804. Reportará quando o visual, confirma o vento, 3804. Vento 220 graus com meia dúzia de nós. Gente, reportará quando o visual, 3804. Mike X Delta, contato radar, ficou para o nível 120, saída coral. 120 coral, Mike X Delta. Você já autoriza direto bem dentro, Mike X Delta? Autoriza direto o coral, Mike X Delta. Coral, Mike X Delta. Após o azul, ingresso Juliette, portão 4. Portão 556, mantenha sua espera para o seu nozé. E aliança completa, TAM 3604, senhor. Aliança TAM 3604, completa final, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 285, 3604, vai. Yeah. 210, vento 210 graus com meia dúzia de nós. Repouso 110, TAM 3804. Torre Salvador, muito bom dia. Coisa boa tarde, é o TAM 3604. Estabilizado em LS, pista 10, tinha como número 2. Torre, TAM 3604, 2895. Opa, perdão, controle. Perdão. Torre Salvador, muito boa tarde, 3604 da TAM, passando externo estabilizado, ciente como número 2. 3604, continua a aproximação, aguarde a autorização de fogo, que é na 1017, informa o pista molhada, reporte quando o visual com campo. Afirmativo, reporta quando o visual, somente pista molhada, não está chovendo. Não chove nesse momento, somente pista molhada, outra 3604. Beleza, obrigado. 864, portão 11, está pronto para o push? Autorizado, chame táxi. Direito, 2 de março, 304. Oxané 6311, chame Recife, 1251, e alterna 1133, decimal 25. 2-5-1-2-5, amador. Salvador, então, 3804 é o solo Salvador? Ok, na posição que o senhor está chovendo? Afirmativo. Sim, Sete via Alfa, reporte antes da Juliette, muito grato. Alfa, 2 Juliette, 3804. Ok, grato, gente, já agora visual baixar travado. Ambiente livre pouso pista 1-0, o vento 2-1-0 graus, com meia dúzia de nós, 3604. Ambiente livre pouso pista 10, com 3694. 3604. Tá na Índia, tá, vai impossibilitar aí. Se eu estiver. Depois vai ser curtíssimo na pista 1-0. Tem decola sem parada 5 autorizado? No 556, após passagem do tráfego, a Lima tem cabeceira 1-0. Papapá, acione identificação, deixa para o nível 070 na chegada Mari. 67 aguarda cópia, 1017. Procedimento, deixa para 2000 sem restrições, informe no localizador. O ajuste no 017. Ingresso Juliette, portão 3, agilizando. Juliette, portão 3, o 3204. O 6213, quadrinho que de solo após o trampo arquear no 3, autorizado a puxar no 1, chame táxi. O Papatango Oscar Papagolfo, com sua decoração para a final do procedimento, sube direita na proa 045, seu limite ao localizador. Ato estabilizado, baixa trabalho. 3144, informo QNH 1024. Chuva leve sobre o último terço da pista 1028. Reporte como visual com campo, baixado travado. Ajuste 1014. Então 3144, reportará visual. O ajuste 1017, 3144. Gente, 1017. Boa tarde. Visual com a pista 1-0, 3-1-4-4. Ciente, o 3-1-4-4, vento 2-1-0 graus, com pé de nós, atente à pista molhada, livre pouso, pista 1-0, 3-1-4-4. Ciente, livre pouso, pista 1-0, 3-1-4-4. Gol 1556, decolado aos 2-9, fechando controle 1-9-8. 19-8, gol 556, boa tarde, bom dia, obrigado. Boa tarde. Afirmo, Salvador Guarulhos 360, Viopas do Luno 6, decola pista 1-0, curva à direita da El Leda Motiva. Controle 1-19-8, 5054, gol no 167. Papapá, Mike, papapá, está reautorizado a descida para o 050. 5054, apenas confirmando, champão. Azul 4463, ali mantém cabeceira 1-0. Tan 3144, solo 31, direito, deixando solo em 121, decimal 9. Alfa, taxi de Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Fredo 2230, boa tarde, ação em identificação, chegada a MAN, isso aí somente para nível 060. Autorizada a decolagem, pistão 90, vento 210 graus, com 1 no 1 no. O voo que tinha passado a retaguarda, mas foi autorizado, 4207, um táxi, o voo já passou a retaguarda. Essa para 2000 pés, Oscar Papa Golf, essa cruz está autorizada a final do procedimento, informe no localizador. Se você mantém a velocidade, Oscar Papa Golf. Boa tarde, essa minha identificação, chegada Mari, pista para o nível 070. Azul 4463, decolado aos 33, chame controle em 199.8. 19.8.4463. Controle Salvador Azul 4463, decolando seu escudo. Azul 4463, estamos no radar. Corre 2000, voa direto Leda, vou para o nível 180. 2000, voa Leda, 180 nível, 4463. Voo no 962, 2 milhas para o externo, complete a final, torre 118.95. Já está no tempo, né? Direita, ponte de espera 1895, 1016, boa viagem. 962, uma milha de cima, bastante checada. Gol 1962, pode ser H1, 0, 1, 6, pista molhada, reporte fundo visual com campo. Pois lá. Presente, foi direto do na Mike Papapá, é o número 2 na aproximação. Aguarde para o posicionamento. Aparelho 2230, vista para 4000 pés, 2510 no meio. 4000 pés, 2510 no meio. Aparelho 2230. 3290, vista até o 050. 050, 3290. 1556, passa nível 140, chame agora Recife 1251 e alterna 13325. 54, Lili Táxi até o través do portão 7. O 4207, eu tenho aeronave da TAM que vai ingressar para o portão 612. Gol 1962, confirme, visual com